interior instável, mas não desloca minha parte elétrica. O equilíbrio é a janela nessa tarde bélica. Tô preso dentro de um pote de mágoas. Eu percorri toda a colina e mais um lote de mágoas. Me perdendo por circular no mundo ríspido, cínico. Numa vida secular como no mito de Sísifo. Me encontro sempre no centro do pêndulo, sempre crendo no tempo que já tem sido psíquico. Visão do norte, chuva, entrar na morte turva. Me sinto forte contra o corte na própria curva. Uma sereia na cena, uma centelha que acende te acena. Aciona o alerta entre a carne e o lema. Recolha todo esse ego antes que se arrole. Permita que o autocontrole te controle. Conflitos entre o alienígena, a preta e a prole. Não deixe que a pedra role. Cálice e esperança está a caminho. Os alicerces do Olimpo racharão com o tempo. Os olhos acompanham o movimento do pêndulo. Cálice e esperança está a caminho. Os alicerces do Olimpo racharão com o tempo. Os olhos acompanham o movimento do pêndulo. Deus. Observa o seu ato, mano, ultrapassaste as regras. Sísifo és um profano, delírios do mundo prometendo resumo. Cedo a condenação e o apontar de dedos, pétalas caídas, lágrimas compõem o enredo. Flertam com desconhecido, pois desconhece medo. Ponto confuso, embriagado, recluso, intruso. Equilibra a balança, um relógio de pulso. Pêndulo ao lugar de origem, voltas ao ponto de partida. Vínculo vitalício, a pena repete a lida. Reflexo do existir. Bebes a bebida, cárcere te aprisiona. Essa pedra esculpida, montanha topo disso vivendo em torno. Os deuses maldisseram, réu eterno retorno. A tragédia aceito, herói escravo de moral nobre. Se mova junto à pedra, não deixe que a pedra role. As esferas se chocam, os ponteiros são lançais. Teus olhos capturam o ciclo da vida. O suicídio de Dorothy Hale interpretou Frida. O tocar de Sísifo na pedra mais fria. Engole a tua cápsula e parte pra fábrica. Repetitiva ação do tempo rouba tua alma. Escrito no silêncio, grita em uma tela de plasma. Em caps lock publicaram hashtag na jaula. Se cair em mãos erradas o remoto control. Eu empurrei a pedra empurrou a mim. Eu saí da cela, a cela não existe. Divisórias são imaginárias, vocês criaram os limites. Os acontecimentos vagam, uma levada arrastada. Essa vida rotineira é uma espada afiada. Esse céu precipita lágrimas e a rocha ainda desce o monte com calma. Cálice e esperança estraga caminhos. Alicerces do Olimpo racharão com o tempo. Os olhos acompanham o movimento do pêndulo. Estraga-me. Os alicerces do Olimpo racharam com o tempo.